Aqui no Fórum Pista 17, decolagem autorizada, vento 120 graus, 12 nós. Quem é que uniforme decolado 105, controle de Salvador 120, décima 8, bom. 208, obrigado, até a próxima. Controle Whisky, uniforme decolado, sua escuta. Whisky, aqui uniforme, e contato radar na decolagem, se quanto a nível de voo 400 via saída da EL. 400 via da EL, Whisky, uniforme. Tem um pequeno desvio aqui à direita, aqui. Pode desvios para o Adileda. Isso. Eu sigo a 02. Agora eu vou confirmar com a torre. Eu acho que é Golf Kilo 4 a bordo de Salvador 5 horas. Está autorizado a tarde via Papá, chame para ingresso no 7. É, 4234, chame Centro Recife, no 26-85, com voo. Olimpo 02. Desculpa. Estou em forma visual, 1500 pés de teto, visibilidade 10 km ou mais. O vento 1 no 0 graus com 12 nós. Ajuste de altímetro no 0 no 4 sem chuva. Regras de voo alteradas, 1 no 8. Vista para altitude de tráfego no 1500 pés, ajuste 1014. Reporte visual com campo, Olimpo 02. Ativo descendo para 1500 pés de tráfego, 2 está por ano, para trás do campo 02. Oscar Mike Yankee, mantendo condições visuais no 1503, mantenha a produção para o Itapuã, reporte para a descida. De Alfa está estabilizado visual. Mike de Alfa, complete a aproximação, chame torre 118, 195. 295, Mike de Alfa. Torre Salvador, Mike de Alfa, passou 366, visual, para prosseguir para 10, para 17. Mike, Índia Alfa, ciente, ajuste altímetro 0-4, chame para o cancelamento. Camará para o cancelamento, Mike de Alfa. Mike de Alfa para cancelamento, para prosseguir na base da 17. Mike de Alfa, ciente, modifica os 19, base pela direita, reporte final. Reportarei final 17, Mike de Alfa. Mike de Alfa, confirme seu pátio. Aero Star. Ciente. Alaska Golf Kilo, mantenha o ponto de vento. Olímpio 02? Não, estou escutando. Estou me questionando se tem possibilidade de cruzar o eixo de decolagem da 10 e já interceptar a perna do vento da pista 10? Ah, foi batido. Então, prossegue nessa segmento de procedimento orientado pela 12, graças. Batido, vai cruzar o eixo de decolagem da 10. Oscar Mike, antes dessa conta em 500 pés, reporta visual com campo. Mike, Índia Alfa, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento 120 graus, 14 nós. Ok, livre na 17, confirma o vento, por favor. Vento 120 graus, 14 nós. Ok, obrigado. Após o pouso, ultrapasse a taxa Papá e faça o backtrack. Uma aeronave Caravan, no ponto de espera da Papá, dará passagem ao seu tráfego. Ah, ok, vou ultrapassar, Mike John. Visual com campo, Olimpo 02, mais 5 segundos para cruzamento do eixo da 028. Olimpo 02, chame torre em 11895 com Volga. 1895, obrigado. Olimpo 02. Olimpo 02, bom dia, juiz altímetro 0.04, está autorizado perna de través, perna do vento, pista 10, reporte no través norte. Batido BK12, está 10 segundos de cruzamento da 1028, autorizado a ingressar na perna do vento. Base para a esquerda, Olimpo 02. Oscar Golf Kilo, autorizado a ir mantendo no 7 via pista. King de Alfa no solo, os 23. Backtrack autorizado, táxi Papá até Aerostar. Frequência livre estacionada, bom dia. Sim, backtrack, Papá, até Aerostar. Sim, o esquema é só. Oscar Mike, é reporte avistando local, o aeródromo. Olimpo 03, confirme intenções? O 02 está na perna do vento, através norte, atenção e pouso final. Ciente, então autorizado. Girar base, final e pouso, 1-0, vento 120 graus, 1-2 nós. Autorizado base, final e pouso na pista 1-0, Olimpo 02. Confirmar que antes que atente a aeronave na, girando a base da final da pista 1-0, chame torre 1-8 da final 9-5 com pouso. Claro, está de forma, aeronave. Torre Salvador, Oscar Mike Yankee. Já passando aqui para o parque do Açúcar e só com a força aérea nacional. Oscar Mike Yankee está autorizado a seguir o cruzamento da 1-7, chame para girar base. Oscar Mike Yankee. Vai informar girar na base, hein? 1-0 baixado e salvado, 202. Pouso autorizado, vento 1-0 graus, 1-69, Olimpo 02. Pouso 02. A sua identificação desse mantenha 4 mil pés de via chegada bom, que ajuste de altímetro no 0 no 4, acertando os desvios, confirma. Aqui é o Mário. Também, retorna para o Edmond. Após desvios, vana para o Serra Vista 367, já para início do procedimento terminal, pista 1-0. Golf Kilo, decolagem autorizado, pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-5 anos. Oi, aqui forma que final, na final da 1-0, 3 milhas e meia mais ou menos do lado direito, é muito turbulento, né? Lógico, Mike, é excelente, grato pela informação. Oscar Golf Kilo, decolar 229, controle Salvador 208, bom voo. 08, bom dia. Olimpo 02, autorizado até o parte militar. Oscar Mike Yankee ao estado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-5 nós. Sim, escreve pouso na 1-7, Oscar Mike Yankee. 2796, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 1, 10 graus, 0, corrijo, 1, 10, 110 com 189. Gente, estou cruzando a alinhar e decolar da 10, 2796. Oscar Mike Yankee no solo aos 32, livre à direita, frequência livre, parte 4, tenha um bom dia. Decolado aos 34, controle Salvador 120 décima 8. 1208, obrigado, tenha um bom dia. Controle Salvador, meu cordial, bom dia, azul 2796, na sua escuta. Azul 2796, bom dia, contato radar na decolagem, tudo mantém nível 1970, via saída Conde. Sobe sem restrições na Conde até 170, azul 2796. 2796 da presente, esquerda Conde. Direto Conde da presente, obrigado, 2796. 3259, está autorizado para o segmento aqui na Sala Vista 10, reporte passando Terra Vida 366. Autorizado para o segmento, informaremos 366, na 3259. Passando 3259, a torre informou alguns minutos atrás, chuva no último terço da pista 10. Fique atento, compete a aproximação, chame torre em 118.95 com pouso. 7295. Bom dia, 3859, ajuste altímetro no 0, no 4, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 139. Livre pouso, 10, 3859. Salvador, muito bom dia. É o passarelo 2223, ponte espera da 10, pronto. Passarelo 2223, mantenha o ponto espera. Mantém, 2223. autorizado, né, manter, Passaredo. Solas 46, chame 21 no décimo 1. 21 no 1. Passaria 2223, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-11. Isso, decolagem Passaria 2223, decolado 248, controle 208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, passaria 2223. Passaria do 2223, contato radar na decolagem, voo nível 180, via saída Arbor 1. 180, Arbor 1, passaria 2223. É 3-1-1, a identificação desse mantém 4.000 pés, vigilância de chegada bom, ajuste 1-0 no 4, após a Lagoinha, do outro Serra Vita 367. Para 4-1-1-2, após a Lagoinha, do outro Serra Vita. Olha, 2223 Passaredo, solicita para 250 para evitar formações. Passaredo. Obrigado. Redivisa para o de Alefa. Ok, após divisa, vou Alefa, 2255. 2223, perdão. Só tem restrições ao nível 180. Obrigado, 180-2223. Lá Romeu Alfa Golf Charlie, a sua identificação desse mantém nível 050, via chegada na área, ajuste 1-0 no 4. Controle, a gente até está um pouquinho atrasado devido à vitória da conquista ser fechada, abaixo dos mínimos. É, após os rios, consegue coordenar a proa de conquista para a gente? Ainda não. Só após a posição A, o 2283. Relativo. Obrigado. Negativo, mantenha o perfil, por favor, ficar. Torre, Mike Indião, camarada, espera para acionar. Mike Indião, autorizado, chama o táxi. Área ajuste no 04. Negativa, número 3 na aproximação, mas tem o perfil da chegada, o 160. Campeão nível 100, serviço radar encerrado, agora sobre a posição coral. Chama o controle de Léo, 120.1 no bom voo. Campeão nível 170, serviço radar está encerrado, agora passando a posição Conde. Chama o controle Caju 120.3, bom voo. Chama o controle Caju 796.120.3. Passarei do 2223. Prossiga, 23. 090. Receito 090, 2223. Farro meu Alfa Golf Charlie. Escuta. Tenha 100. Desse mantenha nível 100. 100, Golf Charlie. Papa Golf Charlie, informa o tráfego 12 horas, 20 milhas no oposto, mantendo o nível 090, ATR-72. Mike India Alfa, está autorizado táxi, via Papá, taxiway corrigindo, taxiway Papá e via pista, à sua esquerda, reporte alinhado em pronto 17. Ok, vamos Papá, virar à esquerda pela pista, reportarei alinhado 17, Mike India Alfa. Na 1 de horas, na 3, não vai entrar. 179, mantenha, guarde cruzamento com tráfego. Voo 1160, destinação em nível de voo 1110. 110 agora, voo 1160. Faz formação de tráfego. Tá 3179, decolado aos 58, controle 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Certo. Alfa Golf Charlie, vem na Pula Serra Vitor 366. Salvador, 3178, bom dia. Vem na Pula Serra Vitor 366, livre do tráfego, ajuste no 014. Confirme que o Golf Charlie foi reportado. Serra Vitor 366, décima tem 2500 pés, ajuste no 014. 2500, décimo 266, Golf Charlie. Semia 319. Essa escuta, estando pequeno desvio para 2-2, da volta a Serra Vitor 365. Após desvio, vem na Pula Serra Vitor 368, ao número 2, na aproximação ao Xané 63 no ONU. Inicia o procedimento a partir do 368. Ok, Serra Vitor 368, Fortaleza 2223, tudo mantém a ONU 00, uma centena. Uma centena 2223. ONU 160, informa o tráfego, 11 horas, 11 milhas, um oposto. Livrando 90 até 1100, ATR-72, décima linha, nível 1-1-0. Salvador, tá 3179, bom dia. 3179, bom dia, contato radar na decolagem, suba ao nível 320 via saída da EL. Ok, 320, sua guia da EL? Autorizado, Leda, 3179. Leda, obrigado. 2223, passareda, proa 270 para evitar a formação. Ok. 270, passarei 2223, dia direita, para a informação. E desvios, 2223. Obrigado. 299, está autorizado ali, Matheus Chanzó. Aqui vem uma pronta alinhada, não, Marcelo. Ciente, aguarde. 639, desse mantém a 4000 pés, proa de Serra Vitor 368, está autorizado para seguir interrinado. Já está voando o Serra Vitor 368, vai atingir 4000, autorizado o... Alfa Golf Charlie, autorizado para seguir interrinado, reporte passando Serra Vitor 366. Vai ajudar. Mike India Alpha decolado 01 no controle de Salvador no 208, bom voo. 208, obrigado, Mike India Alpha. Azul 4299, pista 10, decolagem autorizada, vento 1 no 0 graus, 109. Livre decolagem, azul 4299. Salvador, Papatango Mike India Alpha decolou. Papatango Mike India Alpha, contato radar na decolagem, suba via saída Arco para o nível 4200. Na árvore via, sobe ao 400, Mike John. Tom no 60, desse mantém a 4.000 pés, ajuste no 0 no 4, está livre da restrição em ITAP. Programa sua navegação após ITAP, Serra Vida 366. Ok, após ITAP, vai programar para 366, direto. Tira a restrição em ITAP. 366, Golf Charlie iniciando. Alfa Golf Charlie, complete procedimento, chame torre em 118, 1095, com pouso. Obrigado. Salvador, Alfa Golf Charlie, bom dia. Alfa Golf Charlie, bom dia. Juiz de altímetro 04, reporte passando 372. Reportar 372, a intenção é propor cancelamento da presente, base pela direita da 17. Plano cancelado 03, base pela direita autorizada, reporte na final, o da 17, Alfa Charlie, Alfa Golf Charlie. Golf Charlie. Azul 4299, decolada 03, controle 10, decimal 8. 1208, bom dia, bom trabalho. Golf Charlie, confio com o hangar de estacionamento? Aerostácio. Copiado, Aerostácio, Gato. Radar na decolagem, subida da saída da EL para o nível 320. Subida da EL para o 320, azul 4299. O 1160. Mais força. Retração para sequenciamento, curva esquerda proa 360, esquerda proa norte. Limite dessa proa é o cruzamento da radial 290 do VOR Salvador. Acelera as comunicações, ao cruzar o 290, reassume Serra Vida 366. Ah, ok, vamos lá. Proa norte. Limite radial 290, falhar na sonda 360, vamos tráfego 12 horas 9 milhas, um oposto, passando 4.000 pés de descida, RB 320 da Avianca. Sim. 2171, na parte de Zios, recomendo navegação na próxima Vito 367, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1094. Mike Jão, poderia voar elefa? Negativo. Mantenha o perfil da subida, Mike Jão. Mantenha o perfil, Mike Jão. 160, reação a navegação para o Serra Vida 368. Desce, mantém 4.000, inicia o procedimento a partir do 368, está autorizado a RINAC. Ok, vai para 368, bom, 160. Passaredo 2223, chama centro Recife, 12. Meia decimal zero, alternando 22 a decimal 8, bom voo. Saída 2223. Prossiga 2223, me escutando. Recife, 1260, alternando 288, boa tarde. 260, 288, muito obrigado, excelente trabalho. Papatango Mike de Alfa. Prossiga. Mike de Alfa, chame centro Recife, 126-0, alterno 128-8, bom voo. 260-288, Mike de Alfa. Estabilizada a Inácio, 13-9. 13-9, compete a aproximação, chame torre Salvador, 118-95, bom dia. 3179. Prossiga. Centro Recife, 125-1, alterno 128-35, bom dia. Estamos dentro, bom dia, 3179. Pulo 160. Na escola. Flete o RNAF, chama em Torre Salvador, 11895, tráfego do precede, agora 12 horas 8 milhas, 175 nós de ground speed. Sim. Bom dia, vou 11160 no RNAV da 190. Voo 160, Bom dia, ajuste altímetro no 014, continua a aproximação, número 2. Tráfego que o precede o Airbus da Avianca, está com 170 de ground. Paciente. Gol 2196, ciente, mantém o ponto de espera. Ciente, lateral. Pensamento de duas aeronaves após ser autorizado, gol 2196. Ciente, gol 2196. Chanel 63 no 1, no solo, 1 a 0, livre à direita, chame 2 1 no 1. 2 1 no 1, quando eu lembrar, chame 6 1 no 1. Escuta, prossiga. Chame Centro Recife, 125 decimal 1 do Bom Voo. É retificando, quem respondeu foi o 4299. Tá correto, azul 4299, o erro foi meu, comandante. Centro Recife, 125 decimal 1 do Bom Voo. 125, 1, bom dia, bom trabalho. Controle, eu vou 2171, pode manter essa proibição, você está pelo 3 Ericsson 69, stand by, please. O 2171 está autorizado. Deve manter 2500 pés após desvio do Proto Serra Vita 366, reporte na final do procedimento. Será na final desse 2500, por 2171. American 69, Scott Identification, sentimento em 4000 feet via Aman Arrival. After stock, intersection, Tango Oscar Kilo Echo, after talk, fly direct to Sierra Vito 366, to our nav gain and test approach runway 10. Feedback correct, UNH 1014. Zero, sala 1-2, líder direita, chame 2-1-1. 2-1-1. Gol 2-1-9-6, autorizado, decolagem, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Decolagem autorizada, pista 1-0 para o gol 2-1-9-6. É 3-1-2 no ponto de espera, pronto. É o Xanay 63-1-2 autorizado, ele é ali manter, pista 1-0. Ali mantém, 63-1-2.